cova de pedras. Um irmão devorando o outro. Inferno de mundo, carne de ser vivo. Infelizmente as periferias de Salvador tá desse jeito. Os moleques morrendo cada vez mais cedo. O caminho é obscuro, a esperança de ser alguém se acabou. Só resta o mundo da rua onde inimigo é o principal ator. Está de frente pra morte, a lei do cão quer exterminar. Mas nosso Deus quer te salvar dessa enrascada. Favela, violência constante no asfalto que está derramado. É o sangue, eu vejo irmãos no sufoco, vegetando entre pele e osso no caminho da química. Overdose, gente morrendo na mesa de cirurgia. Carne infernal, vida bandida, predomina. Periferia, segue sangrando em cada esquina. Um assassino, crime hediondo de beco em beco. Favela é um labirinto, entrou pela porta larga, encontrou o abismo. Te ofereço a chave de libertação, a porta certa é Jesus Cristo. Convicção, ficção não. CBR é a família, vem com a gente no refrão. CBR é a família, é a quadrilha, vem com a gente no refrão. A nossa rima prossegue, é tipo carne infernal. Região Nordeste, prestigiando o rap nacional. A nossa rima prossegue, é tipo carne infernal. Região Nordeste, prestigiando o rap nacional. Cada um tem que planejar sua própria meta. Longe dos artigos, poderes, drogas, passa bola, mas não a erva. Pagode baiano enjoa, é uma merda. Não é preconceito, é porque não tem conceito. Eu vejo garotas engravidando sem nenhum planejamento. Daquele jeito, moleque no mundo do crime vai agir pra tentar ajudar a família da fase ruim. Infelizmente é assim, meu rap é uma visão do cotidiano cruel, passado e presente, no que acontece diariamente. Eu tenho fé no Deus onipotente, eu estou quente, conscientemente ativo. Se a vida é uma escola, o mundo é o professor que ensinou o homem a ser ímpio. Porém eu digo, correria tem que prevalecer de maneira sincera. Não acordar de manhã, abre a janela e vê o cadáver estendido na viela. Irmão matando outro e o motivo, a inveja. Cortiço que a estatística promove, reduz o coitado depois absorve. Não regenerar, não traz solução. Impostor adotou seu porão como casa de detenção. Criança sem educação, no futuro vira ladrão. Investimentos em projetos sociais é a solução. Convicção, ficção não. CBR é a família, é a quadrilha, vem com a gente no refrão. Vem com a gente no refrão. A nossa rima prossegue, é tipo carne infernal. Região Nordeste, prestigiando o rap nacional. A nossa rima prossegue, é tipo carne infernal. Região Nordeste, prestigiando o rap nacional. Aí, irmão, a solução é lutar pelos direitos, pro placar se reverter. Combater os inimigos que estão no poder. A esperança no mundo das trevas tem que prevalecer. Pensar na vitória. Ser apelidado de fracassado não é origem do negro. Na glória tô firmão, descendente afro-brasileiro. Desespero na correria, noite e dia, destaca-se em primeiro lugar. Miséria nas periferias. População nas últimas décadas aumentou constantemente. Com esse fenômeno surgiram os problemas, cujo eles sejam desemprego, violência, desordem. São membros que crescem diariamente, seguindo em frente a falta de informação que ronda sobre nós. Favela, cativeiro, somente o Supremo Deus pra ouvir nossa voz. Dói na alma. A lei é tarda, rap é compromisso. Objetivo de enviar informação na sua mente, tipo bala. Aterrorizar o sistema, revela a verdade. Sem esquecer dos irmãos de humildade, vai aí um salve. Branco, do alto do cabrito, lugar distante do centro da cidade. E tu, neguinho, Tiquim, Fábio, Jackson, Grosso, Júnior, Eto, Fofão, Ralão do Buracão. São vários irmãos entre nós, peço união, salve. Sem máscara. Aos irmãos do Missão Sagrada. O Eldepeu, irmão Nene. O sistema é tipo Mr. M. William, Sopa, Cibanho, Vitor. Somos verídicos, diretamente de Salvador. Somos PJC, propriedade de Jesus Cristo. Nossa quebrada, Boca do Rio. Me localizo na Vila BF. Caneta, sangue bom, a fé em Deus se fortalece. Sem esquecer das áreas JB, Cajueiro, Caxundé, Morro do Borel, Novo Paraíso, a luz divina. Pode crer que vem do céu. Inferninho. Invasão do povo humilde. Respeito é fundamental pra continuar firme. Pernambués, o bicho tá solto. Sou irmão Moisés pedindo paz nos morros. Águas claras, Castelo Branco, Pau da Lima. Ideia é fixar. Barreiro, alto do São Francisco, caixa d'água, Bananal. Alto do São João, áreas que predomina o carne infernal. Doron, Marechal Rondon, Itapuã, Mussurunga, São Caetano, Mata Escura, Itacaranha e constante favela soteropolitana, Perovais, Tancredo Neves, Sussuarana. Que Deus abençoe a todas as favelas baianas.